Você sempre faz o que quer de mim e diz que é assim, que não vai mudar. Você briga toda vez que eu vou contestar. Diz que o meu dever é te aceitar. Mas olha, meu amor, eu já sofri demais por não saber que às vezes é preciso se conter e agir com a razão. Mas eu não vou deixar outra vez a história acontecer. É melhor eu me afastar de você e calar a paixão. Na vida, todo mundo já chorou ou já sofreu por amor. Tudo isso pra aprender que às vezes é preciso dizer não, calar a voz do coração pra mais tarde não sofrer. Mas olha, meu amor, eu já sofri demais por não saber que às vezes é preciso se conter e agir com a razão. Mas eu não vou deixar outra vez a história acontecer. É melhor eu me afastar de você e calar a paixão. Na vida, todo mundo já chorou ou já sofreu por amor. Tudo isso pra aprender que às vezes é preciso dizer não, calar a voz do coração pra mais tarde não sofrer. Na vida, todo mundo já chorou ou já sofreu por amor. Tudo isso pra aprender que às vezes é preciso dizer não, calar a voz do coração pra mais tarde não sofrer. Pra mais tarde não sofrer.